Estamos gravando ao vivo. Pro bar do Zé Gordo em Marituba. Ô Zé Gordo. Ela foi embora, nem disse adeus. Bora, Nilza! Só deixou tristeza nesse peito meu. Quase despedaça meu coração. Quem me deu alento foi meu violão. Comigo me acompanhou, compôs comigo essa canção de amor. As melhores recordações. Entrou nos bares todos que eu entrei. Esse cara deixou pra gente, Reginaldo Rossi. E tomou os pós. Sem dúvida. Todos que eu tomei. Bora, Brico! Volta bem depressa, volta, meu amor. Precisa dizer? Vem correndo ouvir esse teu cantor. Eu sei, um dia ela vai voltar. E agora? Me pedindo em prantos pra lhe perdoar. Ele chega e fala assim pra ela, ó. A minha vontade vai ser dizer não. Tudo se perdoa, diz meu violão. Saudade é o digital. Quando você partiu, deixou em mim. Bora, João! Uma tristeza que não tem mais fim. DJ André. Você levou tudo de bom que eu. Você é gordo. Guardei pra dar, você não percebeu. Deixou o meu coração sangrando. Você parece um ladrão. O amigo César aqui de Benevides, valeu! Que vai os corações roubando. Eu falei que é fortes emoções. Ai, e a gente vai detonando. Sonha, sonha comigo e vem me contar. Segura a emoção. Que meu amor no teu sono me fez acordar. Dorme, sonha comigo, mesmo acordada. Lembrando que eu sem você não sou nada. Andei pela vida esperando pra te amar. DJ André Maquinão. Sonha, sonha comigo e vem me dizer. Saudade é digital. Vida, a minha vida não vale nada sem você perto de mim. Olha, o amigo Rodrigo, meu sofrimento. O menino do Major e toda a equipe, o amigo de Nilson, aí do depósito de bebida. Não tem. Mete-se, é isso? Tô aqui com a gente viajando. Obrigado pelo carinho, hein? Vida, volta correndo. Vem acalmar esse desejo, essa paixão. Obrigado, Robson, meu primo Robson tá na área. Saiba que estou morrendo. Aí, Nilson. De desgosto. Você. De tristeza. Irmãzinha do Nené com promoções. Não. Olha a saudade. Vem, volta correndo. Vem me amar. Vem, vem depressa me abraçar. Vem me tirar dessa aflição. Pois não tá dando pra aguentar. E aí? E eu não posso suportar essa terrível solidão. Saudade! E procurar em qualquer outro lugar. Bora, Brinco! Um amor como eu, mas não vai encontrar. Eu te dei o meu corpo, te mostrei o meu gosto. Aí ele chega e fala pra ela: você tanto gostou. E ela? Que até repetiu. Depois disso sumiu. Ela ficou com vergonha, foi? Com vergonha, com medo de aceitar sem segredo. Aceita, filha. Nosso caso de amor. O digital! Não vai embora, fica um pouco mais comigo. Deixa lá fora os problemas pra depois. Ah, como é bom amar, sentir teu corpo. Por muito tempo, esse momento eu esperei. Alô, Singe! A minha vida só existe nos teus braços. No teu abraço, eu sou mais forte, eu sou um rei. E aí? Não vai embora. Amiga Karine, seu grande amor. Eu peço. Lá de Orém. Por favor. Grande cachorro. Toda vida. Tá na área, valeu. Esse momento eu esperei. Sequência Rei Rossi. Todas as coisas que eu faço me lembram você. Se vou numa festa, se vou no cinema, você me acompanha no meu pensamento. E até no futebol, se é meu time que ganha, em vez de alegria, tristeza é tamanha. A saudade sufoca e eu não aguento. A noite e o silêncio do quarto quase me mata. Eu deito na cama e começo a pensar em você. Abraço meu. Os amigos do Mega Pressão. Procuro em vão. E toda a equipe viajando. Já faz tanto tempo e eu não consegui te esquecer. Isso é saudade. A noite o silêncio do quarto quase me mata. São tantas lembranças felizes jogadas na cama. Abraço teu velho retrato. Procuro você e não acho. Amor, eu não vou conseguir me esquecer. O amigo João viajando, bora, João! Não, você não pode me deixar. Os filhos não vão suportar. Eita, mano! Pra eles nós somos heróis. Mande o João! Não temos direito de errar. A gente tem que se entender. Ninguém pediu pra nascer. O exemplo nós temos que dar. E temos que nos... Eu e você. Eu e você. Não somos mais donos de nós. Os nossos filhos são a marca e o ferrão dessa união. Ô, Zé Gordo. Nunca mais pode acabar. Bora, Zé Gordo! Os nossos filhos são a marca e o ferrão dessa união que nunca mais pode acabar. E a gente vai detonando! Quando você quiser voltar, estou a lhe esperar. Tem alguém? Com todo um grande amor. Aqui. Foi você quem me deixou, pensando em encontrar aqui um amor maior que o meu. Eita, mano! Quando você foi embora, os dias pra mim foram tristes demais. Nunca pensei que você fizesse a falta. Que agora era o que você decida e que volte logo pra mim. Mas volte pra mim se o seu amor fosse. O amigo Delcínio, saudade, também tá ali, obrigado, hein? Não me interessa você vivendo comigo. pensando em alguém. Espero que você defina e que volte logo. As melhores músicas, as melhores recordações. Bora viajar! Esse cara foi embora e deixou as melhores canções pra gente, ó. Bora, BDVG! Dá-lhe, André Maquinão. Parece até mentira que acabou o encanto que você exercia sobre mim. Eu era mesmo um escravo teu, mas eu lutava e pedia a Deus pra me livrar da saga desse amor. Eu te adorando tanto, eu te amando tanto, eu nem notava que os meus grilhões eram cordéis daqueles dos fantoches. Em tuas mãos estava minha sorte, a vida, a morte e o meu coração. E agora? Mas agora que eu me libertei, que o meu caminho eu mesmo traço, a gente mostrando a saudade. Quero voltar pro lado. Paulinho Boy e André Maquinão. Voltar pro teu. Agora no digital. Eu sinto falta da tua prisão. Uma música filé, meu irmão. When it's over, so they say, it'll rain sun. E agora? I know. Alô, Singi! Shining down like water. Precisa dizer? Então tá. Especialmente o rei do DVD, a Kit Benevides, bora! Olha o Robson! Jubilão! Precisa dizer? Então tá, isso tudo é Maquinão! Lá no Taiaçuí amanhã. A gente por lá pescando o PDS. E a gente gravando tudo ao vivo. I should have. Rildo Saramana. Abraço de firme e forte, obrigado, Rildo. Sequência do Maquinão. Chega e ela traca, mulher. Oi, Edneu. Quem dá valor é o João. Bora, Robinson. Rapaz, quem tá por ali? Um amigo lá do distrito, lá da E. Tá ali com a gente viajando. Obrigado pelo carinho, hein? Recebe um abraço do André Maquinão, meu irmão. Os amigos do distrito, valeu! E não tá me conhecendo, ó. Um abraço pra ti, meu irmão. Recebe um abraço do Maquinão. Give me your love. É tudo ao vivo! Gente, abraço com o brigadeiro, o amigo Fábio! O amigo Fábio! Ele e toda a equipe viajando, hein? É o Fábio da equipe Mal Falado. Valeu, Fábio! O amigo brinca. amigo dos cachorrões, tá por ali firme e forte, valeu! She's going out tonight, club sweeping girls to champagne. And she has been checking nearly all the men. Os cachorrões da saudade. Gente, abraço com muito carinho, a grande Edinelma. Ela que foi fundadora do nosso primeiro fã-clube e tá aqui hoje com a gente, viajando, nos dando prazer da visita. Obrigado, Edinelma. E ela tá dizendo, Magnão, eu tô de volta. Vou formar outro fã-clube. Ela começou com os solteiros do trem. Os solteiros estão aqui. Tá chegando o novo fã-clube da Edinelma. Alô, minha produção, cadê os cachorrões? Os cachorrões da saudade. Bora, Jubileu! Olha os cachorrões e nossos telões. Valeu, Jubileu! She's posing for consumer products now and then. For every camera she gives the best she can. Ei, moleque! Eu não toco. Tão pedindo, eu vou tocar. Comigo não tem papo furado, não, meu irmão. Vem que seu detona! Não falem o nome dela perto de mim. Não falem porque senão eu bebo de novo. Olha o Vladimir. Torninho é meu por um falso amor. O rei do trator. Dá pro fim. Todos me condenam por viver assim. Mas eu não escuto conversas do povo. Não quero nem saber, pedir eu tô tocando. E eu sem a dor. Se tá machucando, fazer o quê? Enquanto eu vou minha cruz carregando. Alô, Cupuçu. Ninguém aparece pra chorar por mim. Ele chega e fala assim, ó. Se aquele que me condena tivesse agora o amor de sua vida nos braços de outro, seria um ébrio amado. Especialmente ao Papu. Apagar. Jamais pensaria em me condenar. E estaria assim como eu. A tua voz estou a ouvir. No entanto, eu queria te sentir. E ela é tão cruel que mal te fiz. Gente, abraça a rapaziada do distrito, estão ali curtindo, viajando. Recebe o abraço do Maquinão. É meu prazer. Depois morrer de no vácuo. Te quis, e mesmo sem te ver, sempre te quis. É teu prazer que eu sofra de amor por ti e te ame sem te ver, meu bem te vi. É muito bom recordar. A saudade cada vez mais forte dentro de você. A gente toca. Ô, saudade. E a gente detonando o baritão. Não sei o que faço sem você. Bode os cachorros! Te quero de volta só para mim. Tenho sofrido muito, tem sido tão ruim. Dias e noites, sempre assim. Seu jeito calado, seu modo de andar. Seu beijo molhado e o brilho no olhar são coisas que tocam profundo, agitam. Bora, Paulinho! Paulinho, só do Serilha Feio, espaço agora, moleque. É a família Mineirão, dinheiro é auxílio e saudade, moleque. Aqui, só para habilitar a minha cunhada Maria, lá de Macapá, que está em Benevide hoje com o meu irmão Edinaldo. Um prazer imenso, feliz aniversário a você, Maria. Meu aninho de van, aqui de boa com a família Mineirão. Amar por amar em vão. Super Auxílio. Vigênio Auxílio. Deixei de ser tolo pra não mais sofrer. Amar por amar em vão. Já já vou detonar pra você viajar. Você em companhia dos cachorrões. Tão ali firme e forte, valeu. Isso é saudade. Se é saudade, deixa. Quando eu te encontrei, eu não imaginei que minha vida iria mudar. E agora? Mas notei que você fez questão de evitar meu olhar. Ô, Benevides! Seus amigos então descobriram a razão que mudou o seu modo de ser. Que você também sente o amor que eu sinto em mim. Bora, Zé Gordo! O orgulho talvez adiou por um mês seu desejo de me procurar. E dizer o amor que também eu senti e que veio alegrar meu viver. Se você só se ela quiser e comigo ficar, manda embora. Obrigado, brinco você e toda a família. Se você me quiser, eu lhe dou meu amor e farei você. Só se ela quiser. Se você me quiser. Eita, mano. Se você me quiser. Se você me quiser. Precisa dizer? Se você me quiser. Seus amigos então descobriram a razão que mudou o seu modo de ser. Que você também sente o amor que eu sinto em mim. O orgulho talvez adiou por um mês seu desejo de me procurar. Se você me quiser e comigo ficar, manda embora minha. Não, só se ela quiser. Se você me quiser, eu lhe dou meu amor e farei você muito. Só se ela. Se você me quiser. Se você me quiser. você me quiser e comigo ficar, manda embora minha solidão. Se você me quiser, eu lhe dou meu amor e farei você muito feliz. Se você me quiser, detonando hoje aqui no Lagraus. Pra você se ligar e viajar, bora detonar! Ah, o Curumim aprovou. Amo a beleza dos teus olhos. Vou te contar, meu irmão. Amo teu jeitinho encantador. Pra você que gosta do Mineirão. Amo esse teu lindo sorriso, esses olhos também. Pra você que dá valor em nossa aparelhagem. Oh, oh. Você que tem muita gente que dá valor. Só que eu quero só quatro casais aqui, ó. Quatro não, só dois. Dois casais pra receber o DVD que a gente lançou ontem lá no Ponte de Marituba. Você não vai pagar nada, não. Chega aqui e recebe o teu DVD. É rapidola. Mas você é muito tímida, tímida, muito tímida, tímida. Eu falei casais, tá bom? Não adianta vir assim aglomerado que eu não vou dar nada. Tem que ser no casal, só dois casais. Você é muito tímida, tímida, muito tímida, tímida, tímida. É o DVD do Ponte. Meu amor. Já já a gente vai fazer um concurso de lambada. E você vai levar mais DVDs do Mineirão. Para aqueles casais considerados velha guarda. Chega aqui que você vai receber seu DVD. Amo sua sensibilidade. Adoro o sabor do seu batom. Amo essa pele tão macia. Esse corpo que arrepia quando sente a minha mão. E a gente é dona. Mas você é muito tímida, tímida, muito. O Edson e a sogra. Tímida, muito tímida, meu amor. Mas você é muito tímida, tímida, muito tímida, tímida, tímida. Já só tem 10 aqui pro sorteio, ó. Tímida, meu amor. Bora ouvir, bora. Não sei por que nosso amor ficou assim. A gente vive brigando sem razão. Alô, meu gerente Leder. Do que eu falo, você não acredita em mais nada. Traz mais 5 DVDs. E diz que eu sou um insome, que eu tenho outro alguém. Diz pra mim o que é que eu faço pra você compreender que eu gosto tanto, tanto é de você. Ei, Brico, não ligue não. Não escute o que outros falam, é meu mundo. Eu sou mais você. Confesso se errei, foi sem querer. A gente vai detonando! Não sei por que nosso amor ficou assim. Ai. A gente vive brigando. Ai. Sem razão. Do que eu falo que tem mais. Obrigado, tá, meu gerente? E diz que eu sou um snob, que eu tenho outro alguém. Diz pra mim o que é que eu faço pra você compreender que eu gosto tanto, tanto é de você. Não vai no fuxi. Chico. Não escute o que outros falam. Eita. É seu mundo. Eita, mano. Tanto tempo se passou. Bora abrir. Consegue apagar. Mande um Zé Gordo. Tanto tempo se passou, mas em mim ficou nostalgias que o tempo. Olha quem tá na área, moleque. Consegue apagar. Gerente macho lá do Punch do trem. Lá do Punch da BR, hein? E uma noite. Ah, foi liberado o DVD, foi? Sem esse macho é uma onda. Viverei pra sempre a recordar o nosso encontro. Fala, viado. Coração no peito a te chamar. Que é isso, Leder? Fala, viado. Poderia estar contigo, mas eu sei que o destino fez de nós caminho de fé. Ele acha graça. Só saudade está. Quer ouvir de novo? Fala, viado. Eita, mano. Bora detonar. Tanto tempo se passou, mas em mim ficou nostalgias que o tempo não consegue apagar. Vale a pena lembrar do acaso que uma noite nos deixou juntinhos, sem medo de ser feliz, vindo um sonho de amor. Viverei pra sempre a recordar o nosso encontro. Coração no peito a te chamar. Bora que é o digital! Nesse momento de paz, de muito amor. O amigo João, CD é teu. CD não. É DVD, moleque. Você tava com a gente na gravação e o lançamento. E você pode chegar aqui pra receber um, vá. Bora, João! Nossas roupas no chão, até se envergonham de ver. Grande amigo João. O nosso amor sem vergonha, somente entre eu e você. O dia entra na noite, eu totalmente. Égua coroa, tu já pegou. Agora eu te dei uma. Explodindo de amor. Já quer outro? Só dá pro sorteio. Só dá pro sorteio. Posso dar? Depois de uma boa. O gerente liberou, tá aqui. Agarrada em você. E o nosso amor que começa mais quente do que a outra. Bora, benefícios! Você se entrega pra mim sem ter hora certa pro fim. É tanto amor que não dá pra nenhum gibi. Eu amo meu corpo, mais do que tudo que a vida pode me dar. Eu amo meu corpo, mais do que tudo que a vida pode me dar. Eu amo meu corpo, mais do que tudo que a vida pode me dar. Gente, vai detonando! Isso é saudade, meu irmão. Pra você que dá valor, pra você que conhece. DJ André Maquinão. Maquinão. O amigo Robson é meu primo, esse moleque. Cheguei de padirizando. Esse é um conhecedor. Todo amor, meu bem, que eu tenho pra te dar é muito sincero, é algo demais. Sentimento forte que meu coração já não tem mais paz. Todo amor, meu bem, que eu tenho pra te dar é muito sincero, é algo demais. Sentimento forte que meu coração já não tem mais paz. Você é a coisa mais linda que me aconteceu. Me deixa mais louca com um beijo na boca, meu bem. Vou te contar um abraço com muito carinho. Me chama bem. E olha que tem a gente está registrando aqui em nossa gravação, tá bom? E eu tenho um carinho imenso por esse cara. Sempre tá comigo, dando aquela força. O amigo Brico, o representante aí dos cachorrões. Sempre tá aqui com a gente. Obrigado, Brico. Aqui é Paulinho Boy e André Maquinão. Precisa dizer? Tá bom então. Ah, ela quer responder. Precisa dizer? Então tá, isso tudo é Maquinão. Bora, Márcio! Todo amor, meu bem, que eu tenho pra te dar é muito sincero, é algo demais. Sentimento forte que meu coração já não tem mais paz. Todo amor, meu bem, que eu tenho pra te dar aqui é muito sincero, é algo demais. Aqui. Sentimento forte que meu coração já não tem mais paz. Você é a coisa mais linda que me aconteceu. Toca meu bem. Bora, Benevige! Te esperei, com ternura te esperei, como ninguém mais esperou, com carinho e amor, aqui, no coração. Foi tanto dia, que me transformado em noite, que suportei o acidente. E eu que cansei de esperar. Amiga Nilza também tá no circuito, bora Nilza. Hoje não tenho peito, vai. Relaxa a graça. Hoje já tem outro alguém que com grande amor me fez apagar toda a dor. Tá bom assim? Hoje não tenho peito, vai. Hoje já tenho outro alguém. Bora! Que com grande amor. A gente abraça com muito carinho. Vem apagar toda a dor. O amigo Wilson. O amigo Wilson Show e toda a equipe que quebra-mesa. Aqui de benefício, estou aqui. Valeu, Wilson! Um abraço muito forte pra você. Te esperei. Com ternura te esperei. Aqui. Como ninguém mais esperou. Com carinho e amor no coração. Foi tanto dia que me transformado em noite. Que suportei mulações. De esperar. Olha que eu. Que cansei de esperar. Hoje não tenho peito vazio. Pois já tenho outro alguém aqui. E com grande amor. Bora que é o digital. Me fez apagar toda a dor. Bora digital. Hoje não tenho peito vazio. Eita, mano. Pois já tenho outro alguém. E com grande amor. Me fez apagar. Tudo acabou. passou entre nós, mas não te esqueci. Adilson, dá valor! Ainda penso em você e sinto saudade. Confesso que tenho vontade de voltar atrás e começar tudo outra vez. Eita, mano! Eu sei que você também não pensa em mim. Será que ela ainda pensa em mim? Eu sei que você ainda não me tá faltando. Cadê? Sinto que erramos e cadê o garçom? Em nos separar. Cadê o garçom, hein? Oh, entre nós ainda não morrer. Vem, amor, vamos recomeçar. Pois sou engano, vamos voltar. Sem você, eu sou muito sozinho. Volta pro nosso ninho. E não vamos mais separar. Bora que é o digital! Agora é o trem digital. Eu sei que você também pensa em mim. Eu sei que você ainda não me esqueceu. Sinto que erramos demais em nos separar, porque o amor entre nós ainda não morreu. É o novo. Vem, amor, vamos recomeçar. Pois só um engano. Próximo sábado, tá, gente? Acontece o Ciro de Bragança. E você, claro, é o nosso convidado especial. O Trem Mineirão. Lá no Casarão em Bragança. No grande Ciro de Bragança. E você está intimado a curtir o som da máquina em Bragança. Domingo, Clube dos Bombeiros em Marituba. O Mineirão. Mande os cachorros! Precisa dizer? Eu saí com você para lhe falar de amor. Quando provei seu beijinho, a palavra me faltou. Aqui. Até perdi minha voz. Fiquei sem saber o que falar. Tudo que eu tinha a dizer, lhe disse apenas com um olhar. Foi minha primeira vez, isso eu não soube lhe beijar. Bora detonar! Peço que me eu e a timidez. Perdoe a minha timidez, isso é tão natural. Fala, viado! Não me queira mal. Bora, benefícios! Eu saí com você para lhe falar de amor. E quando provei seu beijinho, a palavra me faltou. Até perdi minha voz. Minha voz. Fiquei sem saber o que falar. Tudo que eu tinha a dizer, e disse apenas com... Olha quem chegou aí, Leder. O amigo Pombo. Minha... Esse moleque é sangue bom, tá no circuito. Isso. Chegando pra gente, derramar ele, seu grande amor. Já... Obrigado, Júnior. Esse é primo do André Magnão. Perdoe a minha timidez. Isso é tão natural. Não me queira mal. Não me queira mal. Segura, segura. Segura. Segura que é o digital. Segura e dá. Já dá pra detonar. Música. você eu peço. De amor. Bora. Quando olhar em meus olhos, sentirás. Gente, abraço, com o Carinho, meu amigo Carlinho. Que sinto a... Tá por ali no circuito, ele, seu grande amor. Obrigado pela presença, tá, maninho? Além dessa fronteira, deixei meu coração. Olha, rapaz. Desculpa, Nilcínio, agora que eu te vi. Agora que eu te reconheci pelo tamanho. O amigo Nilcínio, velha guarda. Tá na área, obrigado, hein? Ele, seu grande amor, obrigado, Nilcínio. Nesta minha canção, sem você, meu amor, não sou nada. Não consigo viver triste assim. Volte logo, meu bem, eu te espero. Darei tudo que existe em mim. Sem você, meu amor, não sou nada. Não consigo viver triste assim. Volte logo, meu bem, eu te espero. E darei tudo que existe em mim. Agora é o novo Mineirão. É o novo Mineirão. Além dessa fronteira, deixei meu coração a palpitar por alguém que me fez feliz. E por isso que eu sinto toda essa emoção e lhe dedico nesta minha canção. Sem você, meu amor, não sou nada. Não consigo viver triste assim. Volte logo, meu bem, eu te espero. Darei tudo que existe em mim. Sem você, meu amor, não sou nada. Não consigo viver triste assim. Volte logo, meu bem, eu te espero. Saudade é saudade, o trem tá aqui pra você curtir e viajar, bora. Eu podia até virar na onda do arroz. A evolução continua. Mineirão. O trem digital da saudade. Bora detonar a saudade! Pro coroa que tava atrás aqui, ó. Tá pedindo direto. Vou tocar só essa aí pra ti, ó. Ai, como eu queria voltar ao passado. Quer viajar, quer? Cantar com meus amigos. Pra você fazer serenata nas madrugadas vazias. Gente, abraço com o Carinho, o Carlinhos. Sereno. Aí dos solteiros. Tá aqui com a gente no circuito. Você é nosso pré-vereador de Benevides. Tá nos dando o prazer da visita. Obrigado, Carlinhos! A lua descia do céu. Cantando você. Olha o Joãozinho, seu grande amor. Com os olhos cheios de amor. Abri a janela e me beijava. Depois de te dar uma flor, quase chorando, eu ia embora. E agora? Ah, se voltasse esse tempo de poesia sem dor de outrora. Saudade. Saudade é isso aí, ó. Bora viajar! O tempo passou como as nuvens, sopradas pela tempestade. Aqui. Onde está a minha alegria? Já não tenho mais felicidade. Vou cantar outra vez pra você. Joga fora essa dor que me mata. Boa coisa boa. Chamar meu melhor amigo. E pra ela? E pra você fazer serenata. A lua descia do céu. Eu cantando você acordava. Com os olhos cheios de amor. Abri a janela. Amiga Nelma, tá por ali no circuito, valeu. Depois de te dar uma flor, quase chorando, eu ia embora. O amigo Vera. A se voltar. Já é primo do André Maquinão. De poesia sem dor. Aí ele chegou, Maquinão.

a uma criança brincando de se esconder. É saudade, saudade. Seus olhos vermelhos não vão jamais apagar. Não precisa chorar. Aquela esperança que ela tem no olhar. Solte a menina que ainda existe em você. Sorria pra vida. E aí? E recomece. O amigo Vera e até Joelma. A sua história é 5 anos de amor. E não existe outro igual. É lindo o amor, meu irmão. Você na sua novela. Ela sempre é a atriz principal. Precisa dizer? Por coisa tão pouca, você não vai desistir. Ainda é tão moço. Eita, mano! Tem tudo pra ser feliz. Você pode cantar. Essa música é para aquelas mulheres que não estão felizes no amor. Você pode brilhar. Você pode tudo. Como esse sol. Não vá viver de aparência, meu irmão. Você pode voar. Livre no espaço. Eita, mano. Vou ficar pena no chão. Sempre. Sempre só. É o trem digital. Bora que é a máquina digital! Não posso mais ficar a esperar você chegar. Meu bem, agora sei que não vou mais ficar sofrendo. O tempo fez você mudar e até deixar de me amar. Vou procurar um outro alguém que queira sempre. O amigo Brigo e toda a equipe aí dos Cachorrões também estão na área. O amigo João, do Pé de Feijão. Bora, João! Edilma tá de volta na máquina. Obrigado, tá? Tá chegando o novo fã-clube da Edilma. Aguardem. Você vai se surpreender! Precisa dizer? Não posso mais ficar a esperar aqui você chegar. Meu bem, agora sei que não vou mais ficar sofrendo. O tempo fez você mudar e até deixar de me amar. Vou procurar um outro alguém que queira sempre me amar. Que queira sempre me amar. Vou quebrar o ritmo, vou virar as emoções. Que pro nosso, o nosso candidato em 2016 a vereador de benefício de dançar uma música. Que eu sei que ele dá valor. Sempre. Bora, Carlinho! Dá! Aí, moleque, ô, coisa boa. Olha o Nilcino. Vou machucar. Se liga, Benevides. Nos olhamos uma vez e sentimos em seguida o que passava. Nos falamos uma vez e saímos a brindar na madrugada. O vinho foi o cúmplice de toda aquela festa de palavras. E depois de um longo beijo nos amamos e casamos de manhã. Essa música é linda, meu irmão. Era duro trabalhar e difícil levar algum pra casa. Olha o Bob Esponja. Eu sonhava mais e mais, pensando que te tranquilizava. O fracasso foi cristal, refletia nossas vidas separadas. E depois de um longo tempo de engano, aí tudo, tudo deu em nada. E hoje meu corpo te reclama. Bora, abrigo! E hoje meu mundo não tem graça. Sou resto de sol e o tempo passa. Meus olhos perdidos no vazio. Ei, Gordinho. E você deixou. Só se você mostrar a tatuagem, aí ela sai contigo. Precisa dizer? Vou andando pelas ruas, misturando as verdades com mentiras. Te procuro em cada esquina e por onde passo vejo teu sorriso. Meu primo Robson, o Vera e toda a família. Eu até não. Obrigado, Júlio. Mais, e como esse moleque aí é sangue bom. Querida. E a gente tem um carinho imenso por você. Valeu, Júlio. Saudade é saudade pra quem conhece, bora! Andando nas ruas pensando em você. Nesses momentos que a gente consegue se ver. Bora, João! Você me diz que o seu casamento vai mal. Por isso trai, já não quer mais, mas não se vai. Eu me pergunto afinal o que sou pra você. Simples amante ou nada além de um... Especialmente o velho guarda, grande Nilcínio, tá na área. Você se entrega pra... Você é conhecedor, moleque. Com hora certa do... O fundador do Alve Azul. Depois de... Bora, Nilcínio. Até amanhã. E vai. Aí ele chega e fala pra ela. Eu queria ser bem mais que amante. Quero ter você o tempo todo. Eu queria ser bem mais que amante. Quero ter você aqui. Eu conto as horas que faltam pro dia que vem. O amigo Jorginho! Ele, seu grande amor! Também dali no circuito, obrigado, tá, Jorginho? Fico pensando no que você. Sábado é Bragança, tá? Sábado Bragança, Ciro de Bragança. E você, claro, é nosso convidado. Domingo, Clube dos Bombeiros. Ninguém paga nada. Até 7 ou 8 horas. Como machuca meu peito. Eu acho que até 7 da noite. Nem cerveja, nem churrasco, não paga nada. Quero te amar, simplesmente poder te abraçar. O aniversário do patrão Nenar com promoções. Quero você só pra mim. Sem hora certa pro fim. Não quero. Dá pra me tocar mais uma? Você. Então deixa eu detonar. Deixa eu detonar!